tá nessa vida louca, muito louca. Então, venha comigo dançar uma rumba. Deixa essa porcaria de lado, deixa pra lá essa maconha. Eu também já fiquei louco, muito louco com isso. E é por isso que aceitei a Jesus Cristo, o verdadeiro salvador das vidas, aquele que realmente vai cicatrizar as feridas. Não, não caia nessa, irmãos, de ir pras festas então, de ficar louco, noiado, lombrado. Eu sei que você é um mano esperto e não é nenhum otário. Sai dessa vida, desse jogo do diabo. Jesus Cristo está alegre, não fica triste. Você está enganado, não sabe que é jogo do diabo. Vivendo no mundo imaginário, nariz corrente, sempre lombrado. Mano, você não tá ligado, de tempo pra cá só piorou. De hora, minuto em minuto, mano, você só viajou. Não voltou, não sai dessa lombra. Enquanto isso, o diabo te detona. Não tem vergonha, diz que é problema na vida. Pra resolver os seus problemas, é só Jesus e a Bíblia. Acabar com essa estiga e as drogas do diabo. Pra entender de uma vez por todas que você não nasceu pra ser escravo. Nem lombrado, nem derrotado, muito menos o pé inchado. Tu viesse a esse mundo pra ser um ser assemelhado. A semelhança de quem, quem? De quem, quem? A semelhança daquele que só morra que pratica o bem. Me diz o que você quer. Fuma cheira, fica belo. Me diz o que você quer. Fica chapada, bico. Isso não é vida não. Se liga, vacila. Isso não é ser mal. Tire a conclusão. Até com teu próprio pai você já saiu no soco. Se estiga, bate, penhora. Até a roupa do corpo tá dominado, tá desandado. É deprimente e doido te ver nesse estado. Cada mancada é um passo pro caldeirão do demônio. Cada tragada levando a fumaça, pá de neurônio. Cabuloso não é. Colar contigo doido é caro, ninguém quer. A mesma lombra que te leva ao paraíso da ilusão, quando passa te joga no inferno da depressão. Sai enquanto há tempo desse purgatório. Não antecipe maluco o seu velório. Na mão do Zami, o coro Kami. Quer sair dessa vida, lembra desse nome. J-E-S-U-S. Ele está sempre pronto pra ouvir sua prece. J-E-S-U-S. Se tá com ele, sobe, se não tiver. Passe a passe contigo, toco o zumba. Vem bailar comigo nessa rumba. Pode crer, véi. Esquece essa lombra.